Eu não te quero chonadinha. Eu só te quero danadinha. Danadinha, parceiro, vamos lá. Não me pressiona, não tem amor suficiente no meu coração agora. Me dá um tempo, ainda não tô pronto pra assumir um relacionamento. E por enquanto a gente fica no beijinho, cada um no seu cantinho, depois de fazer amor. Eu não te ligo e você só me telefona pra gastar seu valicão, como a gente combinou. Uma troca de favor, nosso esquema é quase amor. É quase amor, não te quero chonadinha, só te quero danadinha e danadinha. Uma troca de favor, nosso esquema é quase amor. É quase amor, não te quero chonadinha, só te quero danadinha. E essa noite eu não te quero chonadinha, só te quero danadinha e danadinha e danadinha. Não me pressiona, não tem amor suficiente no meu coração agora. Me dá um tempo, ainda não tô pronto pra assumir um relacionamento. E por enquanto a gente fica no beijinho, cada um no seu cantinho, depois de fazer amor. Eu não te ligo e você só me telefona pra gastar seu valicão, como a gente combinou. Uma troca de favor, nosso esquema é mais amor. Não te quero chonadinha, eu só te quero danadinha e danadinha. Uma droga de favor, nosso esquema é quase amor. É quase amor, não te quero chonadinha, eu só te quero danadinha. E essa noite eu não te quero chonadinha, eu só te quero danadinha e danadinha e danadinha. Uma troca de favor, nosso esquema é quase amor. É quase amor, não te quero chonadinha, só te quero danadinha e danadinha. Uma troca de favor, nosso esquema é quase amor. É quase amor, não te quero chonadinha, só te quero danadinha. E essa noite eu não te quero chonadinha, só te quero danadinha e danadinha e danadinha. Nosso esquema é quase amor, é quase amor. Obrigado. Galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? De dar seu like e ativar as notificações para saber as nossas novidades. Exatamente.